chefe do seu futuro, já que o passado foi tenebroso. Homens ocupam seu tempo com presente escuro, cultivando flores atrás de cortina de seda. A água não desce mais da fonte, a chuva bebe o solo ardente para matar de sede. Pobre vida, apesar dos pesares. O homem e o mundo vivem em perfeita harmonia. Não adianta você tocar meu coração com suas rosas. Elas machucarão meu peito mais que faca cega. Sinto muito em ter um mundo dotado de cérebro. O fogo será o começo do fim da idade das trevas. As prisões são feitas com as pedras da lei e os bordéis com os tijolos da religião. A igreja é racista. E certo do seu futuro, já que o passado foi tenebroso. Homens ocupam seu tempo com presente escuro, cultivando flores atrás de cortina de seda. A água não desce mais da fonte, a chuva vem do solo ardente para matar de sede. Pobre vida, apesar do pesar. Vive em perfeita harmonia. Não adianta você tocar meu coração com suas rosas. Elas machucaram meu peito mais que faca cega. Sinto muito em ver um mundo dotado de cérebro. O fogo será